Tô novo com cara de velho, enquanto tento me encontrar. É minha missão parte, quase um filme na tela quente. Devo tá ficando doente, essa vontade de viver. Acho que vai me consagrar. Tava tendo tempo e não conseguia pensar. Era meu próprio chefe e não conseguia mandar. Cantou a liberdade, agora eu vou viver de música. De novo me deixei cantar. Aí tô saindo com meus amigos, tô com celular pra qualquer caso. Vivemos da noite por acaso, é no meio da madrugada que não me sinto culpado. Aonde ninguém é culpado, amores por metro quadrado. Isso tira um pouco da frieza desse estado. Vocês nunca me viram nesse estado. Talvez nunca estive tão necessitado de sentir que tô vivo e guardar o ego no armário. Mesmo que o mundo acabe, hoje é sem reprise. Vivemos sem amanhã, o baile vira apocalipse. Mesmo que o mundo acabe, não cometo deslize. Vou beijar tua boca no meio do apocalipse. No meio do apocalipse. No meio do apocalipse. No meio do apocalipse. Eu disse que não ia mais voltar. Ela não acreditou e tava certa. Menina, nosso amor é mais que isso. Nosso compromisso deixa a porta aberta. Tenho pensado em tanta coisa louca. Meu mundo desmorona e se conserta. Mas hoje eu aprendi como se faz. Tô cada vez melhor, a mente é o que liberta. Para pra pensar, não deixa te vencer. Hoje eu acordei, me sinto vivo. Onde você tava quando eu procurei? Deixa eu me entorpecer do teu alívio. No estado que eu tô, vocês nunca viram. Vendo vocês lançar esses sonhos que nunca viram. Eu nunca disse isso, eu tenho preguiça de explicar o que eu digo. Só um flow agressivo pode explicar tudo que é o Rodrigo. Ainda bem que eu guardei o meu ego na gaveta. Quente igual inferno, eu não vou abraçar o capeta. Se os cana tão rondando, amigo, acende um careta. Pra esses rappers que se diz cabeça aberta e são careta. Um renegade de rolé pelo planeta. Sabe, daqui tu não passa, faça a sua própria fronteira. Na beira da margem, dancei com ela. Se tu visse, ia pensar que era a última noite pro apocalipse. Mesmo que o mundo acabe, hoje é sem reprise. Vivemos sem amanhã, o baile de apocalipse. Mesmo que o mundo acabe, não cometo deslize. Vou beijar tua boca no meio do apocalipse. No meio do apocalipse. No meio do apocalipse. No meio do apocalipse.